dizer, pois ao te ver chegar radiante, todo mundo a te olhar, tenho que entender por que você está excitante. Acho que errei demais, fiz coisas que não se faz, porém não acreditei e podia te perder. E dentro do coração, o medo da solidão me obriga a pedir perdão pra você. Ei, ei. Solidão me obriga a pedir perdão pra você.